Olha só, o que as marés do século XIX, as leis fundamentais do pensamento humano e, sei lá, uma futura inteligência de campo poderiam ter em comum? Nossa, parece o começo de uma piada, né? Parece, mas a resposta leva a gente para uma jornada incrível, pela evolução da própria ideia de computação. E que jornada! As fontes que a gente recebeu para analisar hoje são prato cheio. Total. Temos gigantes como George Bulley, James Clerk Maxwell, inventores geniais como Lord Kelvin, o próprio arquiteto do mundo digital, John von Neumann. E até uns documentos bem especulativos sobre o futuro, né? Exatamente. Então, a missão aqui não é só contar a história de quem inventou o quê, é mais entender a briga de ideias por trás de tudo. Como é que a gente saiu da lógica pura, foi para máquinas de metal, depois para os chips que estão em tudo hoje e para onde a gente está indo agora? Aplicação das leis do pensamento. A ideia dele era bem maluca para a época, né? Completamente. Pegar algo tão fluido, tão humano como o raciocínio e transformar em equação. Totalmente. Ele propôs algo que hoje para a gente parece óbvio, mas foi revolucionário. Usar símbolos, tipo X e Y, não para números, mas para representar classes de coisas. Ah, entendi. Tipo, X pode ser ovelhas. Isso. E Y pode ser coisas brancas. A combinação XY, então, seria o quê? Todas as ovelhas brancas. Exato. Ele criou uma álgebra da lógica. E o mais incrível, pelo que eu li nas fontes, é que o coração de todo esse sistema pode ser resumido numa equação que parece até boba: x ao quadrado igual a x. Parece boba, mas é aí que está a genialidade. Na álgebra normal, isso só funciona para 0 e 1, certo? Certo. Mas na lógica de Boole, o significado é outro. X ao quadrado significa aplicar uma seleção duas vezes. Então, se você pega um grupo de ovelhas e seleciona as que são brancas, Ok. e depois desse novo grupo você seleciona as que são brancas de novo, o que você tem? Ah, as mesmas ovelhas brancas, não muda nada. Exatamente. Ovelhas brancas brancas são apenas ovelhas brancas. Ele capturou uma lei fundamental do pensamento numa equação simples. E a partir daí ele definiu seus dois extremos. O 1 e o 0. Isso. O um, que ele chamou de universo, ou seja, tudo que a gente está considerando, e o zero, o nada, o conjunto vazio, toda a lógica binária que move o mundo hoje. Nasceu dessa semente. Ok, então de um lado temos Boole colocando o pensamento em caixinhas de 0 e 1. Tudo discreto, separado. Mas na mesma época, James Clerk Maxwell estava fazendo o exato oposto, né? Que bela forma de colocar isso mesmo. Ele olhava para o mundo e não via caixas, via ondas. Enquanto Boole codificava o pensamento, Maxwell, com o Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo, codificava a própria realidade física. E a descoberta dele foi monumental. A unificação de tudo, né? Ele unificou eletricidade, magnetismo e ótica, mostrando que a luz é uma onda eletromagnética. De repente, o mundo era feito de campos contínuos, que se espalham, que interagem no espaço. E essa, então, é a grande tensão que as fontes apresentam. A realidade, a informação, ela é fundamentalmente feita de pedacinhos, como a lógica de Boole, ou é uma onda contínua, como os campos de Maxwell? Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares, e ela ecoa por toda a história da computação. O Maxwell e o Faraday, que inspirou ele, falavam de coisas como matéria magnética. E o tal do estado eletrotônico? Para estado eletrotônico, isso soa incrivelmente moderno. Soa, né? O que o Faraday queria dizer com isso, em termos simples? Em essência, era uma intuição de que o espaço entre as coisas não era vazio, sabe? Ele imaginava que as partículas exerciam uma tensão nesse espaço, criando linhas de força, um estado elétrico e magnético. Uma visão de um universo conectado, então. Vibrante, contínuo. Completamente diferente dos interruptores ligado-desligado de Boole. E essa briga de visões vai definir como a gente tenta construir máquinas pensantes. Certo. Então temos essas duas visões de mundo. Mas por décadas, elas foram só teoria, certo? Como alguém pegou essa ideia de ondas contínuas do Maxwell e transformou isso numa calculadora? Parece impossível. Pois é, aí que entra a genialidade mecânica de Lord Kelvin. Ah, o cara das marés? Exato. Ele tinha um problema prático: prever as marés, que são basicamente a soma de várias ondas. influência do Sol, da Lua, enfim. O desafio era somar mecanicamente 10 ondas senoidais e cossenoidais. Um trabalho brutal de se fazer na mão. Exato. Como ele mesmo disse, ele queria substituir cérebros por latão. E a máquina que ele construiu é uma coisa de outro mundo. Li sobre o yoke escocês que ele usou. Genial, né? Muito. É basicamente um pino numa roda que desliza numa fenda vertical. A roda gira e o pino sobe e desce, criando um movimento sinoidal perfeito, uma onda mecânica. Foi como somar tudo isso. Sei. A solução, aparentemente, veio numa conversa num trem. Um sistema de polias e um único cordão comprido. Cada yoke levantava ou abaixava uma polia, e o movimento final da ponta do cordão era a soma física direta de todos esses movimentos. Ou seja, era um computador totalmente. Analógico. Analógico. Ele não calculava com 0 e 1. A própria física da máquina era o cálculo. Era a ideia de Maxwell em forma de máquina. Uma personificação do mundo de ondas contínuas. Fantástico. O resultado não era um número, mas um gráfico contínuo, desenhado num papel, mostrando a altura da maré por o ano inteiro. Mas, claro, tinha suas limitações. Imagina, desgaste das peças. O cordão esticava, a precisão dependia da perfeição física da máquina. E foi justamente essa busca por uma perfeição abstrata que abriu a porta para o outro lado do pêndulo. E que balança de pêndulo. A gente pula para 1945, para o relatório do John von Neumann sobre o EDVEC. E o mundo muda. Completamente. Uma mudança de paradigma total. Ele basicamente olhou para as máquinas analógicas e disse: interessante, mas vamos fazer o oposto. Ele voltou direto para a lógica de Boole. Von Neumann argumentou que a complexidade mecânica para lidar com números decimais ou movimentos contínuos era um beco sem saída. A solução era simplificar, radicalmente, usar o sistema binário. Apenas zeros e uns. Exato. Com isso, os circuitos eletrônicos se tornariam muito mais simples e confiáveis. E ele não propôs só usar o binário, né? Ele desenhou a planta baixa de quase todo o computador que existe hoje. A famosa arquitetura von Neumann. Exato, ele definiu os três componentes essenciais. Uma unidade central de aritmética, para fazer as contas. Ok. Uma unidade central de controle, para orquestrar tudo. E o elemento crucial. Uma memória grande e rápida. A grande sacada foi que essa memória guardaria não só os dados, mas também as instruções do programa. O que tornou o computador universal, programável. Isso. E é impressionante que, já em 1945, ele previu o maior problema que a gente enfrenta até hoje. Ele escreveu que a memória seria o principal gargalo da computação. É assustadoramente presciente. Ele percebeu que não importava o quão rápido seu processador fosse... Ele ia ficar esperando os dados chegarem na memória. Exatamente. É incrível pensar nisso. O problema que von Neumann previu em 1945 é literalmente o motivo pelo qual meu videogame engasga hoje. Basicamente, sim. A luta para levar dados da memória para o processador ainda é a mesma. Uau. Então, a arquitetura de von Neumann, baseada na lógica de Boole, venceu a disputa. De forma avassaladora. O mundo se tornou digital, mas as fontes mais recentes que a gente recebeu perguntam: será que essa é a única forma? Será que o pêndulo pode balançar de volta? É aqui que a coisa fica especulativa e fascinante. Os documentos falam de algo chamado CTCE. Computação por topologia de campos eletromagnéticos. Parece um nome saído da ficção científica. O nome é denso, mas a ideia central é um retorno radical à visão de mundo de Maxwell e Faraday. A proposta é: e se a gente parasse de guardar a informação como bits discretos? Como interruptores ligado ou desligado? Isso, e passasse a codificá-la na própria forma e na estrutura de campos eletromagnéticos. Espere um pouco, vamos com calma aqui. Quando a gente fala codificar na forma de um campo, o que isso significa na prática? Eu consigo visualizar um 0 e um 1. Como eu visualizo uma forma guardando informação? Ótima pergunta. Pensa num redemoinho num rio. Ok. A água do rio está sempre fluindo. É um meio contínuo, certo? Certo. Mas o redemoinho mantém sua forma, sua estrutura, sua identidade, mesmo com a água passando por ele. Sei, a forma dele é estável. Exato. A informação, nesse caso, não seria um sim ou não, mas a própria forma, a estabilidade, as características daquele redemoinho. A CTC propõe criar e ler esses redemoinhos... Que eles chamam de gibits. É, que eles chamam de gibits em campos eletromagnéticos. São como ondas que se sustentam, chamadas de solitons. Qual? Então a computação deixaria de ser uma sequência de passos lógicos para se tornar uma organização de formas de energia. Exatamente essa é a linguagem que os documentos usam. Eles chamam de ontologia computacional alternativa, onde calcular é organizar coerência entre formas energéticas. Cara, isso me lembra diretamente o que a gente leu sobre o Nikola Tesla. Sim, ele já tinha essa intuição há mais de um século. É verdade. Nos experimentos dele, ele falava em bombardear e repelir ritmicamente moléculas de ar. Ele não via o campo como um canal passivo, um fio invisível. Mas como um meio ativo, uma substância que podia ser moldada. Com a qual se podia interagir. Perfeitamente colocado. Tesla estava brincando com fogo, no bom sentido, explorando intuitivamente o que a CTCE tenta formalizar. E as implicações filosóficas que esses documentos levantam são de explodir a cabeça. Nossa, sim. Eles fazem perguntas como: e se pensar for responder com padrões de campo? E se a consciência for a emergência de autoajuste dentro de um domínio de formas dinâmicas? Isso ataca a fundação do modelo de von Neumann. Em vez de uma máquina que segue uma lista de instruções, passo a passo, como uma receita, a gente teria um sistema que busque equilíbrio, ressonância, coerência. E os proponentes insistem que não é só filosofia. Eles descrevem a CTCE como uma extensão lógica da nossa história, usando componentes que já existem. E dão até exemplos práticos. Dão. Falam de um algoritmo que, implementado assim, usaria 93,1% menos memória e com impacto ambiental muito menor. Que jornada! A gente começou com Boole tentando mapear o pensamento em 0 e 1. E Maxwell mapeando a realidade em ondas. Uhum. Vimos Kelvin transformar as ondas em uma máquina de latão e von Neumann transformar a lógica na arquitetura que domina o planeta. E agora essa ideia da CTCE... Sugerindo que o pêndulo pode estar balançando de volta para o campo. No final das contas, o que a gente viu em todas as fontes foi essa briga central, né? De um lado, a computação como lógica abstrata, do outro, a computação como um fenômeno físico. O digital contra o analógico, ou, nesse novo caso, o topológico. Exato. E é curioso pensar que Ada Lovelace, lá no século XIX, já previa que as máquinas um dia poderiam manipular símbolos, não só números. Ela estava muito à frente do tempo dela. E os documentos da CTCE dão um passo além. Se perguntam se uma inteligência de campo poderia colaborar, refletir e talvez até sentir. E isso nos deixa com a pergunta final para quem nos ouve, né? Se a nossa definição do que é computar está em fluxo, será que a nossa definição do que é pensar também não precisa evoluir? Que tipo de inteligência, ou mesmo de consciência, poderia surgir de uma máquina que não opera na linguagem de zeros e uns, mas na linguagem de campos ressonantes e formas coerentes?